control. 3517, pode voar a duna? Direto a duna, 7x2. Afirmativo, desce uma duna 2.000 pés. Ajuste altímetro 1019. Autorizado via rota, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Libra e Rumi. 1198 controle, 5410 transponda. 360 autorizado, Galeão conforme, decola da 1-0, curva à direita, perfil da Dael, Libra, após direto e Rumi. 198 ao controle, 5410 transponda, 1-9-0. Venha puxando só pushback, seu nome. Bom dia, 3597, tem livre pouso, pistão 0, vento na 60 graus com 10 nós. no ar. No solo 09, livre à direita, 121, 1. A identificação chegada Bonf, autorizada da presente para hoje Bonf descendo para o 50. International. Doutor, tem que entrevistar a linha aérea, por favor, para chamar alguém para aparecer o avião. Por Salvador, 961 no portão 9, pushback, acionamento. Autorizado, chame pro táxi. Autorizado, chamarei táxi, na 961. Está próximo à zona, 7 milhas, está autorizado para o procedimento? Sim, autorizado e estabilizado. Informaremos. Salvador, o Golo 961 no Parotax, 175 a bordo, 3 horas e 33, alternando Campinas. Torre 1, 1895, Renegal no 09. Ei, Patrícia Alfa, ponto de espera, 1895, Golo 961. Capitão estabilizado, voo 9996. O 9996 é 3000 arca do externo, completo final, chame posto. 1-1-8, vai tomar 9-5. O fundo, 8-0, chama lembro, bom dia. Bom dia, 9996, estou em contato visual, livre pouso 1-0, vento 1-6, correção. Vento 1-8, 0 graus com 10 graus. Ciente, livre pouso. Torre Salvador, bom dia, Bono 961, ponto de espera 1-0, visual contrato para a final. Quanto é o ponto de espera agora, no 961? Mantendo. Confirma mais uma vez o vento para o 9996. 170 com 8. Nave no meio, no solo, os 27, livre à direita, 1-2-1-1. Direita, 2-1-1. Identificação via chegada Mari Deita e Mantuan 050. Ajuste o time entre 190 e 199. Na Oi Itapa. Itapa. Aí, para ver se mantém 2 mil pés, informa que não procedimento LS3 pista 1-0. Minha pés não pode estar visitado mais bem, no Alana, decolou 28, controle 119, 298. 198, obrigado, bom dia. Salvador, gol 1961. Pelo 961, no contato radar da colagem, estou mantendo 360. E esse aí é Dael. Saída é Dael, nível 360, gol 961. Jandeirense, Lucena 6225. 6225, complexo final, Jandeirense 1, 18, 9, 5. 1895, Lucena 6225. Doni Salvador, bom dia, Lucena 6225, final da 10. 6225, bom dia, tem livre pouso, pista 0, vento 960 graus com 10 nós. Thank you. 4, parou no meio, informação forte. Dono 759, essa indicação via chegada bom, desce mais até 4 mil pés, e ajuste o altímetro 9019. Via chegada 4019, no 759. Vem 225, vento no 60 graus com 10 nós. Será 9972, desse mantendo 2 mil pés, ajuste o centro 1909, como são procedimentos de SX8, pista no 0. 2000, 1019, chão estabilizado. Dale, vovô. Oi. É 225 no solo, 37, livre à direita, 1219. Livre à direita, 1219, chama agora sempre Recife na frequência 1251, alterno 133, decimal 25. 251-3325, obrigado, bom dia, 961. Sabe o curso localizador general? 7.5. Alfa Juliette, foro 05, até na 625. É, completo final, chame em torno. 1-1-1-1-8-9-5. Não, gente, 4-9-1-1-1-1-1-1. Onde está? 7-2 está estabilizado, está aí embaixo. Avião 72, está em contato visual, tem livre pouso, pista no 0, vento no 60 graus com 10 nós. Livre pouso. Controle Salvador, bom dia, Gol 9093, informação Bonf. Gol 9093, está em licitação, via chegada Bonf, deixe manter 4 mil pés, ajuste a última 9099. 3, formação Foxtrot. Certo, cargo 6570, sendo educação, desse mantém 050. Voando o Mário para interceptar a chegada, Mário, ajuste esse lado 1-0. Para 050, na Mário, interceptar, como para a gente? 019, certo. 019, decola da 1-0, curva direita, saiu, saída da El, Leda e Lume. O controle 109-8, transponder 5421, rota de upper November 857, até 3153. Correto, Rio Grande, Beca, Chamara. 1-0, 1-9. 19, Namari, via, posso tomar na sua ditada? Número 4 na aproximação, mantém o posto da chegada, reduza para 2509. S59 desse, mantenha 12 no pé e ajuste esse metrô no 019, informe estabilizado o sinal do procedimento ILS, foi pista no 0. 2019, reporte estabilizado, O 1093, desse mantém 12 no pé, ajuste o metrô 1019, reduza para 2009. O tráfego precede agora está com um round speed 169, a 7 milhas da frente. Essa 2000 reduzindo, vou anotar na frente. Rio, Astronauta 73. Passou por outro, tem 180 para 150, sim, está só aqui. 15973, ação de educação, via chegada a Mari, desce até o 070. Desce metro 9019. Via Mari, 070 no 019, 5973. Qual a possibilidade de voar e tá, senhor? Espero 5 na aproximação, mas é preciso chegar. Tá? É, 5973. Fico 975, acende a educação, via chegada Mário, desce e mantém 080. Ajustei, se metrô 9019. Via chegada Mário, 080, 019, está mantendo. Localizador, 1759, estabilizou o vidro. 1759, 2 milhas de marcador externo, completando o procedimento, chama agora todos. 1185. 2195, está mais tarde. Alça 6570, desce e mantenha 2.000 pés aqui, estabilizado no 019. Informe estabilizado no procedimento. Até 2019, para estabilizado, alça 6570. 9970. Prossiga. Informação, o tráfego está a uma milha à direita do procedimento de chegada, está armário. Informação, liberal 9970. Ah, tá ok, somos nós, né? Entendi que era outro tráfego, não, tudo bem. Deve atualizar já já, nossa, quer ser. Se autorizado, vou Itap. Autorizado, vai Itap, liberal 9970. 70. Salvador. Bom dia, Azul 4040, informação Foxtrot com 15340. Para Confins, Azul 4040. Aguardando, Azul 4040. A casa 6570 reduza para 220 baixo. Recepção 220, essa 6570. Será o 9970. Desça e mantenha 3.000 pés. A gente tem que fazer 0.9. 3.000, 1.019, 9970. Está na Campina. Via Indy Alpha, em ponte espera da 10, chame Tui em 1895, VNH 1019. Via Índia Alfa, ponto espera da 10, chama na torre 1895, 73, 153, bom dia. 1440, copia? Copia, 440. Salvador Confins, 340, atualizado, via 3121, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa segue conforme a roda, DCT Tosop, após segue via 3121. 1198, controle. 542034. Está autorizado para Confino 340 via Pêndulo 21. Decolando da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, Tosop. 1198, controle 5420, o transponder azul 4044. Manda chame para push e estacionamento. No box 1 está pronto para push e estacionamento, azul 4040. Gente, após a aeronave da TAM liberar a retaguarda, está autorizado push. Faz o tanto autorizado posicionalmente uma para táxi, azul 4040. Oi, Salvador, bom dia, 1093, final 10. Dona 759, no solo 54, livre à direita, 1-2-1-1. 2-1-1-1, bom dia. Dona 093, bom dia. Dentro 90 graus, com 9-9, tem livre pouso, 0-0. Zero, repouso 1-0, 1-0-9-3. 5-9, segue via Alfa, chame a Juliette. Alfa, 3-Juliette, 5-9. 5975, desce Matheus 060. Serral 9970, desce Matia 2, no pé de ajuste, último patrão 9099, forma estabilizada. Inicia a redução para 1909, o tráfego persegue agora a 8 milhas, final de 189. Reduzindo 190, atualizado ILS, descendo 2 no pé, 1099973. Sendo. 70. Cargo 6670, 3 milhões na cabelo externo, completo final do procedimento, chame agora a torre, 118, decimal 95. 18, 9, obrigado, acelera. Da 1-0. 570, muito bom dia, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. É o número 2. Afirmativo na escuta, 770. Oi, Salvador, bom dia, tá 3153, ponto espera da 1-0, pronto. Bom dia, tá 3153, mantenha o ponto de espera em guarda, informe sequenciamento de 3 aeronaves para pouso. Sim, fica 3153. 93 da Gol, no solo agora 58, livre à direita, 1-2-1-1. E à direita, 2-1-1, Gol 1-0-9-3.